meu Senhor e meu Deus. Obrigado. Amém. Que testemunho forte. Obrigado, filha de Curitiba, região metropolitana. Não falou o bairro, mas não importa. Testemunho edificante, não é? Bíblia aberta, sexta-feira, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Lucas capítulo 11, 15 a 26. Quando a Bíblia sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Escutou? Quando a Bíblia sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beuzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Se é pelo poder de Beuzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quem não está comigo, está contra mim. E quem recolhe comigo, quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não encontrando, diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus afirma: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, libertando os possuídos pelo sistema opressor, manifestando a chegada do reino. A adesão à palavra leva um compromisso. Somos libertados por Deus. Somos transformados por Deus. O texto de hoje fala da antecipação do reino. Repito. Fala da antecipação do reino. O dedo de Deus na história humana. Aquela interpretação maliciosa dos milagres de Jesus leva as pessoas a acreditarem que Jesus age por força do mal. Quando, na verdade, os milagres de Jesus e todo milagre, todo sinal, é um indício do reinado de Deus na história humana. Uma forma de neutralizar a força do demônio. Este adversário do Senhor procura manter o ser humano escravo de seus caprichos, impelindo-o a ser solidário e serviçal, impossibilitando-o de viver na comunhão fraterna. Os milagres de Jesus são um sinal da atuação do dedo de Deus na história humana. Em outras palavras, as pessoas não estão entregues à sua própria sorte. Elas têm um defensor contra as investidas do inimigo. Todos os milagres de Jesus têm esta mesma orientação. Nos exorcismos, porém, fica bem evidente este ponto. A cura operada por Jesus restitui a dignidade da pessoa tocada. Ó Santa Maria, vigiai-me com os olhos de mãe, que nossas famílias recebam a sua proteção. Cobrir com seu manto sagrado, ó Mãe, a nós vem. Que estejamos na sua graça para sempre, amém. Mas eu quero que você coloque a sua intenção diante de Jesus por meio de Nossa Senhora Aparecida. Vai. afaste de todo mal. Afaste de todo mal, mãe. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Nossa Senhora, cuida do Brasil, cuida dos seus filhos e de suas filhas, cuida do povo brasileiro. Virgem Imaculada, Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nossa Senhora Aparecida, que este final de semana seja de paz, de amor, de muita harmonia dentro de casa. Violência física, jamais. Nem verbal. E nossa mãe também. Ó Maria, que alegria ver as famílias de todo o Brasil celebrando o teu dia, mãe. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoai, Senhor, nesta hora da misericórdia, a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai, santificai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.